fazendo. Cê não tá vendo que sua coroa está sofrendo. Então segura a onda, vê se não vacila. Tenha mais respeito com sua família. Não acredito no que estás fazendo. Cê não tá vendo que sua coroa está sofrendo. Então segura a onda, vê se não vacila. Tenha mais respeito com sua família. Um dia desse sua coroa comentou que você tava mal, se pá se transformou. Pedi chorando pra que eu desse um conselho a você. Ainda se acreditar que cê pôs o fim na TV. Isso aconteceu porque se viciou na pedra. A ilusão do homem, aquela verdadeira meta. Tem gente que oferece somente pra ver a queda. E nessa você entra, se pá não tem conversa. Não pode deixar brecha, tem que andar ligado. Não vá se arrepender depois que tiver no buraco. Maluco, te dou um toque, não é isso que eu queria. Ver sua coroa sofrendo, chorando todo dia. É muita correria pra senhora de idade. Quando morrer, o que vai ser de você será mais tarde. Melhor voltar pra escola, faz tua correria. E véi, tenha mais respeito com sua família. Não acredito no que estás fazendo. Cê não tá vendo que sua coroa está sofrendo. Então segura a onda, vê se não vacila. Tenha mais respeito com sua família. Não acredito no que estás fazendo. Cê não tá vendo que sua coroa está sofrendo. Então segura a onda, vê se não vacila. Tenha mais respeito com sua família. São muitos que estão morrendo, provando desse veneno. Mais tarde não se contendo, vai cometer um crime. Vai, vai, vai, para manter o vício mais. Não sabe o quanto sua mãe chorou e a dor da família da vítima que matou. E se continua assim, com certeza a tendência é só piorar. Te tá abordando, roubando e matando por causa da porra de um celular. O que se passa na cabeça do mano, sei lá, entrar no jogo do sistema que dá droga pra você vender e se matar. Às vezes por causa dela mata o próprio amigo. Eu não tô entendendo, vem cá. Não dá pra acreditar que se rendeu a tudo e se esqueceu a família. Esqueceu seu filho, esqueceu que existe, esqueceu sua mina. Deixou pra trás tudo que queria conquistar um dia. Na vida bandida, sua estrela não brilha, sua estrela não brilha. Não acredito no que estás fazendo. Cê não tá vendo que sua coroa está sofrendo. Então segura a onda, vê se não vacila. Tenha mais respeito com sua família. Não acredito no que estás fazendo. Cê não tá vendo que sua coroa está sofrendo. Então segura a onda, vê se não vacila. Tenha mais respeito com sua família. Mais um mãe, vai mãe, não tem quem mais dê. Vai mãe, sentia, queria sofrer. Fumava, cheirava, perdia, chorava. Pão, cachimbo, turbo, mano, matava. Mãe que chora, ora Deus, por sua sorte. Descobri as 5G e na gaveta umas Glock. Tinha uns pacotes de també da filha pouco. Empenhou a sua sorte na cadeia, Silvio Pô. Deus, que o cara aperta mesmo, tá ligado? Gostei das áreas de mancada, pode os cara saca. Mais um vai, celular caralho, não embaça vai. Neura corre atrás, lembra finge Barrabás na lata vai. Família entra, cruza a espada, quer que ele fique ou que ele parta. Televisão, bujão de gás, bicicleta satanás. Dignidade lá embaixo, a pedra atrás, te satisfaz. Não acredito no que estás fazendo. Cê não tá vendo que sua coroa está sofrendo. Então segura a onda, vê se não vacila. Tenha mais respeito com sua família. Não acredito no que estás fazendo. Cê não tá vendo que sua coroa está sofrendo. Então segura a onda, vê se não vacila. Tenha mais respeito com sua família. Não acredito no que estás fazendo. Cê não tá vendo que sua coroa está sofrendo. Então segura a onda, vê se não vacila. Tenha mais respeito com sua família. Não acredito no que estás fazendo. Cê não tá vendo que sua coroa tá sofrendo. Então segura a onda, vê se não vacila. Tenha mais respeito com sua família.